A voz da garota estava tão aguda que mais um pouco só os morcegos conseguiriam ouvi-la, mas atingiram tal nível de indignação que ficou temporariamente muda, e Rony aproveitou a oportunidade. Eu quis voltar no minuto em que desaparatei, mas topei diretamente com uma quadrilha de sequestradores. Eu não pude ir a lugar nenhum, Hermione. Uma quadrilha de quê? Perguntou Harry enquanto Hermione se atirava em uma poltrona com os braços e as pernas cruzados, com tanta força que lhe pareceu que fossem levar anos para descruzá-los. Sequestradores, disse Rony, estão por toda a parte, quadrilhas tentando ganhar dinheiro, prendendo nascidos trouxas e traidores do sangue. O ministério está oferecendo uma recompensa pelos capturados. Eu estava sozinho e me acharam com cara de estudante, então ficaram realmente animados pensando que eu fosse um nascido trouxa se escondendo. Tive que falar rápido para não me arrastarem até o ministério. Que foi que disse a eles? Que era o Lalau Chumpik. Foi o primeiro nome que me ocorreu. E eles acreditaram? Não eram muito brilhantes. Um deles, decididamente, era meio trasgo. O cheiro dele... Rony olhou para Hermione, visivelmente esperançoso de que ela pudesse se enternecer com essa pitada de humor, mas sua fisionomia continuava inflexível, acima dos joelhos cruzados. Enfim, tiveram a maior discussão para decidir se eu era ou não o Lalau. Para ser franco, foi meio patético, mas eram cinco, e eu apenas um. E tinham tirado a minha varinha. Então dois deles se atracaram. E, enquanto os outros estavam distraídos, consegui dar um soco no estômago do que estava me segurando, agarrei a varinha dele, desarmei o outro cara que estava segurando a minha e desaparatei. Não fiz isso muito bem e tornei a me estrunchar. Rony levantou a mão direita para mostrar que estavam lhe faltando duas unhas. Hermione ergueu as sobrancelhas com frieza. E fui parar a quilômetros do lugar em que vocês estavam. Quando finalmente cheguei à margem do rio onde acampamos, vocês tinham partido. Que história arrebatadora! Exclamou Hermione, naquele tom superior que adotava quando queria magoar. Você deve ter ficado simplesmente aterrorizado. Nesse meio tempo, fomos a Godric's Hollow e vejamos o que foi que aconteceu. Ah, sim, a cobra de você sabe quem apareceu por lá e quase nos liquidou. E então chegou você sabe quem em pessoa e por uma fração de segundo não nos agarrou. Quê? Exclamou Rony, olhando o boquiaberto de Hermione para Harry. Mas ela o ignorou. Imagine perder as unhas, Harry. Isto realmente põe os nossos sofrimentos em perspectiva, não? Hermione, disse Harry em voz baixa, Rony acabou de salvar a minha vida. Ela pareceu não ouvi-lo. Mas tem uma coisa que eu gostaria de saber, disse ela, fixando o olhar uns 30 centímetros acima da cabeça de Rony. Exatamente como foi que nos encontrou hoje à noite. Isto é importante. Quando soubermos, poderemos nos certificar de que não estamos recebendo a visita de alguém que não queremos ver. Rony amarrou a cara para ela e puxou um pequeno objeto de prata do bolso da calça jeans. Com isto, Hermione precisou encarar Rony para ver o que estava mostrando aos dois. O desiluminador? Perguntou tão admirada que se esqueceu de demonstrar frieza e ferocidade. Não serve só para acender e apagar as luzes. Não sei como funciona ou por que aconteceu dessa vez e nenhuma outra, porque estou querendo voltar desde que fui. Mas eu estava escutando o rádio muito cedo na manhã de Natal e ouvi... Ouvi você. Rony estava olhando para Hermione. Você me ouviu pelo rádio? Perguntou ela, incrédula. Não, ouvi você saindo do meu bolso. A sua voz. Ele tornou a erguer o desiluminador. Saiu daqui. E exatamente o que foi que eu disse? Perguntou Hermione, seu tom uma mescla de ceticismo e curiosidade. Meu nome. Rony. E disse alguma coisa sobre uma varinha. O rosto de Hermione assumiu um afogueado escarlate. Harry lembrou-se, tinha sido a primeira vez que qualquer um dos dois tinha pronunciado o nome de Rony em voz alta desde que ele partira. Hermione falara quando discutiam o conserto da varinha de Harry. Então tirei-o do bolso, continuou Rony olhando para o desiluminador, e não me pareceu diferente nem nada, mas eu tinha certeza que tinha ouvido sua voz, então o liguei, e a luz se apagou no meu quarto, mas outra luz apareceu fora da janela. Rony ergueu a mão vazia e apontou para frente, seus olhos focalizados em alguma coisa que nem Harry nem Hermione estavam vendo. Era uma bola luminosa, meio pulsante e azulada, como a luz que aparece ao redor de uma chave de portal, entendem? Sim, disse Harry e Hermione juntos automaticamente. Senti que momento era aquele, apanhei as minhas coisas, arrumei-as na mochila e saí com ela para o jardim. A bolinha luminosa estava pairando lá, esperando por mim, e quando eu saí, ela oscilou um pouco, e eu a acompanhei atrás do barranco. Então, bem, ela entrou em mim. Desculpe, estranhou Harry, certo de que não ouvira direito. Foi como se ela flutuasse ao meu encontro, disse Rony, ilustrando o movimento com o dedo indicador livre. Direto para o meu peito, então, entrou. Foi aqui, ele indicou um ponto junto ao coração. Eu a senti, era quente. E uma vez dentro de mim, eu soube o que devia fazer, soube que ela ia me levar aonde eu precisava ir. Então desaparatei. e me vi na encosta de um morro. Havia neve para todo lado. Estivemos lá, disse Harry. Acampamos 2 noites lá e na segunda passei o tempo todo pensando que ouvi alguém andar no escuro e chamar. É, bem, deve ter sido eu, disse Rony. Pelo visto, seus feitiços de proteção funcionam, porque não vi nem ouvi vocês. Mas tinha certeza de que estavam por perto, então acabei me enfiando no meu saco de dormir e esperei que um de vocês aparecesse. Pensei que teriam de se tornar visíveis quando guardassem a barraca. Na verdade, não, disse Hermione. Temos desaparatado com a capa da invisibilidade por precaução. E partimos realmente cedo, porque, como disse Harry, tínhamos ouvido alguém andando às tontas por lá. Bem, passei o dia inteiro naquele morro, continuou Rony, na esperança que vocês aparecessem. Mas quando começou a escurecer, eu percebi que devíamos ter nos desencontrado, então tornei a clicar o desiluminador. A luz azul saiu e entrou em mim. Desaparatei e acabei chegando a esta mata, mas não os vi. Então só me restou a esperança de que um ou outro acabasse aparecendo. E o Harry apareceu. Bem, vi primeiro a corça, obviamente. Você viu o quê? Perguntou Hermione ríspida. Os dois garotos explicaram o que acontecera e, à medida que iam contando a história da corça prateada e da espada no poço, Hermione franzia a testa ora para um, ora para outro, tão concentrada que se esqueceu de manter as pernas travadas. — Mas deve ter sido um patrono! — exclamou. — Vocês não conseguiram ver quem o conjurou? — Não viram ninguém? — Não acredito. — E a corça levou vocês à espada? É inacreditável! E o que aconteceu depois? Rony explicou que observara Harry pular no poço e aguardara que o amigo voltasse à tona. E, percebendo que havia alguma coisa errada, mergulhara e salvara o amigo. Depois voltara para pegar a espada. Ele contou até a abertura do medalhão, então hesitou e Harry interveio. E Rony perfurou-o com a espada. — E a Horcrux? Sumiu? — Assim? — sussurrou ela. — Bem, ela... — Gritou, respondeu Harry, olhando de soslaio para Rony. — Veja. Harry atirou o medalhão no colo dela. Cautelosamente, Hermione o apanhou e examinou as janelinhas furadas. Decidindo que finalmente era seguro, Harry removeu o feitiço escudo com um aceno da varinha de Hermione e virou-se para Rony. — Agora há pouco você falou que fugiu dos sequestradores com uma varinha a mais. — Quê? — disse Rony, que observava Hermione examinar o medalhão. — Ah, falei, sim. Ele desafivelou a mochila e tirou uma varinha curta e escura de um dos bolsos. — Tome, calculei que é sempre bom a gente ter uma sobressalente. — E calculou bem, disse Harry estendendo a mão. — A minha quebrou. — Você está brincando? — perguntou Rony. Mas naquele momento Hermione se levantou e ele pareceu mais uma vez apreensivo. Hermione guardou a Horcrux destruída na bolsinha de contas, voltou para a cama e se acomodou sem dizer mais nada. Rony passou a nova varinha a Harry. — Foi o melhor que se poderia esperar. — Imagino — murmurou Harry. — É, poderia ter sido pior. Lembra aqueles passarinhos que ela lançou contra mim? — Ainda não eliminei essa possibilidade, respondeu a voz abafada de Hermione debaixo das cobertas. Mas Harry viu Rony sorrindo quando tirou os pijamas marrons da mochila.